190, sem identificação, via chega da Mari, desce para o nível de voo 060. Via Mari, descida 060, M5190. Joker 23, desce para 2000 pés, livre da restrição de altitude. Gol no 273, desce para 4000 pés, ajuste na 097. 4000 no 07, 273. Objeto 5890, desce para nível de voo 050. 050, M5890. 4 horas e 14 de autonomia alterna Galeão. Até o ponto de espera, 186 torre, 1017 o ajuste. Ciente, até o ponto de espera, 186 torre, gol 1940. Mantenha 2000 pés, Joker 23. Salvador 5241, parte 3, posição 7, pushback acionamento. Livre, chame táxi. Livre, chamar a táxi, pistão no zero. Mandou gol 1940, próxima ponte de espera dando zero, pronto. 940, livre ingresso e decolagem, 170 graus, 129. Cliente, livre ingresso e decolagem, gol 1940. Controle Salvador, gol 1776, está cruzando 190. Gol 1776, sem identificação, via chegada a Mari, desce para nível de voo 060, reduz a velocidade para 250 nós. Para 060, 202, 200. 200 até Leda, gol 940. M5890, redução para 2209. Iniciando o gol no nosso hotel. Iniciando o gol no nosso hotel. Ciente. Olha o jogo 23. Hugo 23, autorizado ILS, X-ray, pistão na zero, reposta estabilizado. Redução para 200 nós. Dentro nada, tá gente? 940, decolado ao 55, controle em 1935. Ligado para 1935. Oi, Salvador. Boa noite, Gol 19, 40, decolou na sua escuta. 940, contrato radar a decolagem, suba restrito no vídeo voo 200, saída da EL. Sim, restrito ao 200, até da EL, Gol 1940. Equipe está autorizada até o ponto de espera 10, a torre 118.62 e 1017. Informo que está restrito ao nível 200 até a posição Leda. Ok, 200 até Leda. 1017 agora, Libertáxi, até o ponto de espera lá, 186 torre. FP 5249, boa noite. Objeto 5890, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite ao curso do localizador. Esquerda 020, limitado pelo LOC, AB 5890. Webjet 5810, redução para 1990 nós, desça para 3.000 pés, ajuste na 097. 3.000, 1097, reduz para 190 nós, 5810. 1273, desça para 2.000 pés, ajuste na 097. 2.000, 1097, 1273. Gol 1273, redução para 1970 nós. Reduzindo, vou no 273. 5810, vetoração para sequenciamento, com via esquerda para o 360, irá ultrapassar o curso do localizador. Novo limite é o QDMIC 130 de Simbra. Esquerda para o norte, limitado pelo QDMIC 130 de Simbra, o 5810. 1777, redução para 2109, desce para 4.000 pés, ajuste na 017. 1776, redução para 210, descendo para 4.000 pés, voo 1776. Alright, copy. Go ahead, please. Clear to Galeão for level 380 via Upper Whiskey, Croatia. Your departure is Dial, Lida, and then Videv. So after Videv, you intercept Upper November 857, and then conform a flight plan route. Saldo control 11935 and escort 5013. Desça para nível de voo 050. Esquerda 050, descendo para 050, 35218. 35218, limite ao curso do localizador. Limite ao localizador, 35218. 5 and escort 5013, 10319. Please back square, report Chalapi and push 10-3-1-9-7. Call you back 10-3-1-9-7. Gol na 776, reduz a velocidade para 2009. Gol, senhor, estou reduzindo. estamos dizendo de 5 nós. É porque estamos com vento de cauda de 20 nós. Gente, Gol na 776, para sequenciamento, curva à esquerda para o A0, 1-0. Limite é o QD Mike 1-3-0 de cima. Ok, esquerda 0-1-0, limite 1-3-0 de cima. Confirme estabilizado. Afirma, JB3 estabilizado. JB23, completa aproximação, chame torre 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6. Gol 1273, autorizado ILS, XR, pista 1-0, reporte estabilizado. Reduz a velocidade para a aproximação. Indo, tá autorizado, vai reportar estabilizado. 273. Curva direita pro A080. Direita 080, L5890. Os 2100, controle 1935. Joker 23 na escuta. Controle, boa noite. É o trip 5241-1500 na Leda. Da Euleda. Trip 5241, contato radar na decolagem, subrestrito nível de voo 200, saída da El. Que é da El, 200, restrito, trip 5241. Controle Salvador, muito boa noite, Altrana 3560, cruzando nível 160 para o 150, informação vista. Webjet 5810 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 120. Direita 920 para o localizador, F5890. Tan 3560, acena identificação, via mar e desce para nível de voo 060, redução para 2509. 2509, Tan 3560. 5890, inicie redução para 1709. A gente está mantendo 170 nós, 5890. Reduz demais, né? Reduz para aproximação. Reduz para controle. 5890, o controle deseja que o mesmo reduza para aproximação. Negativo, objeto 5890. Ok, 5890. 1940, suba restrito a nível de voo 340. Confirme para o Gol 1940. Suba restrito a nível de voo 340, Gol 1940. Restrito ao 340, Gol 1940. Trip 5218, reduz a velocidade para 200 nós, número 4 na aproximação. Reduzindo para 200, número 4 na aproximação, trip 5218. Trip 776, reduz a velocidade para 1909 nós. 1909 nós, certo. Objeto 5890, desça para 2000 pés, ajuste a 0-7. 2000 na 0-7, F5890. Gol 1776, desça para 3000 pés, ajuste a 0-7. 3000 pés, ajuste a 1017, gol 1776. Cinco, dois, quatro, um, não suba para nível de voo 340, direto bridge. Direto bridge, 34, trip 5241. Chame centro Recife em 13325, alternando 288. Cieco, Alfa, chame na Delta para cruzar a pista. Quatro. 776 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o A120, reduz a velocidade para 1809, nós, reporte estabilizado. E aí, direita 180, reduzindo o gol 1776. Gol 1776, direita 120, reduzindo velocidade para 1809. 1776, direita 120, reduzindo para 180, nós descendo para 3310, gol 776. Gol 1940, chame Recife, 133, decimal 25, alterna 28, decimal 8. 3325, 288, obrigado, boss. Está avisando a LS 273. Gol 273, chame Torre, 118, decimal 6. 286. Torre Salvador, gol 1273, baixou e travou, visual. Número 2010, gol 1776. E pouso na 10, 273. Claro. Web 5890, quase transferei. Ok. Trip 5218, desça para 3.000 pés, ajustando a 097. Descendo para 3.000, ajustado a 097, Trip 5218. Será para o seu carro. Ok, mantenha a posição e aguarde. Good evening, Tem 3197, on position 08, request pushback and start. Push and stop, you watch it, taxi. Heard the push and start, call back taxi, time 3197. 5810, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18 meia, 5810. Controle Salvador, passarelo 2224, centro de informação, Vitor. Passarelo 2224, acione identificação, via mar e desça para nível de voo 070. Mare 070, passarelo 2224. 3560, via mar desça para 4.000 pés, ajuste na 097. Via mar desça 4.000, 097 dá 3560. Controle Salvador, trip 5218. É, a senhora instruiu para o 130 para interceptar o LOC, já está interceptando o LOC, o 5218. Trip 5218, desça para 2.000 pés, ajuste na 097. Descendo para 2.000, 1017, ajustado, 5218. 273, solo 07, libere à direita, solo 21, decimal 9. Direita, 219, 273. Olá, Salvador, gol no 273, livrando a 6. Gol no 273, ingresse Alfa, mantém antes da Juliette, aguarde ingresso no pátio 1. Alfa, arma dentro da Juliette, 273. Pausando 0 mais. 5810, passando externo, baixo travado. O 241, chame centro Recife, frequência 13325, alterno 28, decimal 8. 3325288, 5241, boa noite. Autorizado para captar o localizador. Uno 776, reporte estabilizado. Estabilizado. 560, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o A015, limite ao QD Mike 080 de Simbra. Utah 3560, esquerda 015 ou 080, limite de Simbra, Utah 3560. Gol 1776, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186. Torre, eu vou 1776, estabilizado no localizador, passando o turno. 776, chame passando externo, trem checado. Na porta lá externa, vou 1776. 2209. Reduz 2209, passaredo 2224. Para 3560, desça para 3000 pés, ajuste 1097. 3000 pés, 1097, está 3560. Passaria 2224, via Mare, desça para 4000 pés, ajuste 1097. Via Mare, 4000 pés, ajuste 1017. Passaria 2224. Some 3197 for taxi, we have 143 on board, 4 hours and now detonating Guarulhos. Get you holding point here, runway 10, QNH 107, tower 180, small 6, turn 2197. Clear that you, the holding point in there, 118, the small 6, here. Thank you, Salon. Velocidade para 1909, para interceptar o curso do localizador, com via direita para o 050. Direita 050 para interceptar o curso do localizador, reduz a 1909, tá? 3560. Direita 219, 5410. Sua externa embaixo travado, gol 776. É livre pouso, vento 170 graus, 14 nós, 776. 776, livre pouso, a 190. Salvador, boa noite. Gol 1884, informação, Victor. Gol 1884, acione identificação via Mare, desce para nível de voo 050. Via Mare 050. O TAN 3560 nessa pronta autorizada, o ILS. TAN 3560 para interceptar o curso localizador com via direita para o 080, redução para 1909, reporte estabilizado. 080, reporte estabilizado no localizador TAN 3560. 3560, desce para 2000 pés, ajuste 1097. 2000 pés, 1097, chamar a FUI, ele é, tá? 3560. 35218, complete aproximação, chame torre 118, desce ao meio. Maratona 186, 35218, uma boa. Redução para 2009. Reduz 2009, passarei do 2224. Na sua escuta. Dave 5218, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, 1970 graus, 11 nós. 218. Um 224, irá seguir tráfego posição 11 horas, 11 milhas, um Airbus 320, cruzando 3000 pés para 2000 pés, reduzindo para 1980 nós. Quer que reduza também para 180, controle. Negativo, a melhor só informação de tráfego. Está ciente, reduz 200 então. Passarei 2224, ciente, tráfego. Triple 5218, chame torre 118, desse Almeia. Good evening, TAM 3197 at the holding point 10 ready. We have the traffic in front in sight. Okay, roger. That's the traffic on final line up and wait, 3197. Clear line up and wait behind the traffic, TAM 3197. Os 1776, solo 13, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219. Passaria 2224, desça para 3000 pés, ajuste 1097. 3000 pés, 1097, passaria de 2224. 5218, autorizado pouso, 180 graus, 109. Autorizado pouso, trip 5218, confirma o vento, senhor? 180 graus, 129, 180 com 12. Tente, 5208. Eu vou no 776 do Brasil. 776, portão 01, no ingresso Índia. 01, né? Passaredo 2224, reduz a velocidade para 1809. 1809, passaredo. Complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, completo, está 3560, bom dia. Passarei 2224, autorizado ILS, XAI, pistão na 0, desça para 2000 pés, ajuste na 0 na 7, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado. Passarei 2224. Torre Salvador, muito boa noite, está 3560, baixado e travado, visual ILS 10. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Estou ingressando no 320 da companhia para decolagem. Guardando até 3560. PIP 5218 no solo 16, agiliza a liberação à direita, solo 219. Liberando à direita, 219, chamará o solo TRIP 5218. Dois, dois, quatro, tráfego agora, uma passar no externo. Um Airbus 320, cruzaram 1.600 pés, reduzido para 1309. Então vai reduzir para aproximação final, passarei de 2224. Sim, já passa estabilizado. Formará estabilizado, passarei de 2224. 12, 3, 5, 2, 1, 8. 1884, via Mari, desça para 2000 pés, ajuste na 07. Via Mari, desce 2000 pés, boa noite, 84. Livre pouso, vento 160 graus, 109. Livre pouso na 10, 3560. 3197, run at 17, contact Salvador, departure 11935. Grant your departure 11935, thank you, so long, good night. So long. Departure control, good evening, 3197. 3197, radar contact on departure, climb and maintain flight level 380, dial departure. Climbing 380, dial departure, 3197. Passaria 2224, confirma estabilizado. Agora no ILS completo, controle de pouso, baixo travado 2 milhas, já em contato visual com a pista. Passaria 2224, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. Torre 1186. Salvador departure 3197, would like to request flight director dial intersection heading. 3197, clear dial position. Flight director dial 3197. Com 1884, autorizado ILS, XA, pistão na 0, reporte estabilizado. Gente, reporte estabilizado. Passarei 2224, passo externo, controle de pouso baixo travado no ILS.